corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights. Oi, Brasil! Deu um grito, né? Que é pra pessoa meio que acordar. Mas é bom, assim. A pessoa, às vezes, tá no ônibus ouvindo Omelete Nights, tranquila, assim. Ela tem que dar uma acordada, tipo, ha! Começou. Ha! Entendeu? Como a gente não tem vídeo ainda, não tem Omelete Nights TV. Em breve teremos Omelete Nights TV. É um projeto pra 2015. Aqui olha do Omelete. Só, eu acabei de inventar. Que bom. Acabei de inventar. Agora serão pronto. Clipes agora durante aguenta. A programação feitos pelos integrantes do Omelete. Tipo, a primeira música vai ser uma música do Akon. Do Akon? Do cara, Akon. De onde você tirou e o Akon? E a gente vai fazer um clipe do Akon. E vamos colocar, que vai ser o primeiro Omelete Nights TV. O primeiro, é um vídeo, é um canal de videoclipe, tipo MTV. Pronto, tem que aprender a dançar agora. Nós vamos lavar carro, igual em clipe de rap, de shortinho. Todo mundo de shortinho. Todo Hesse, mundo. O Thiago, o Eric... Shortinho colado de lado. Shortinho colado no braço, com os peitos pra fora, passando no espuma. Carro, esfregando, entendeu? Vai Olha, ser o, isso. O importante é que a gente sobreviveu, tá? Sobrevivemos, então agora pode vir o que for aí. Ó. Pois pode é, fiquei que... muito triste porque o Érico não teve um AVC. É. Ele só teve um câncer de laringe, faringe, traqueia e cordas vocais. E parece que é contagioso, porque tá todo mundo com o mesmo câncer. Todo mundo com a voz ruim. Olha a voz. Todo mundo com a voz zoada. Ouça esta voz. É a voz, a nova voz de Eric Borges. Eu tô achando que não vai voltar ao normal. Porque... Deixa eu ver se volta um pouco. Eu acho que não vai voltar ao normal. Eu acho que você tem que ficar um mês sem abrir a boca, o que é meio impossível vindo de você. É, não vai então... rolar. Então, eu acho que não vai voltar ao normal. Essa é a minha voz agora, tá? Então, acostumem-se. Essa é a nova voz de Eric Borges, a voz da transmutação. Eu fui... Esse negócio foi uma mudança de vida, essa porra dessa Comic Con Experience. Mudei. Foi tipo uma... Fui de pupa, né? A larva. É isso? É essa? É a ordem? É. Acho que é pupa, larva. Não, larva, pupa... Larva, pupa, puta... Não, larva, pupa, larva, pupa, borboleta. Puta, borboleta, travesti. É, então, eu fui de borboleta, travesti, assim, em 4 dias. E fiquei com essa voz. Eu não entendo como que o Axl Rose conseguiu ficar tanto tempo cantando daquele jeito, cara. É verdade, porque né? Hoje em dia ele não consegue, né? Tá com a voz Nossa estragada. Nossa senhora, e tal, tá destruído. Mas... É, a gente, por exemplo, a gente vai no karaokê e canta Guns. Guns você tem que deixar pro final, né? Porque senão você fica zoado a noite inteira, você não canta mais nada. E são o cara fazia o negócio toda semana. Tem banda que faz show todo dia. E a gente foi lá, fez 4 dias de Comic Con e tá todo mundo destruído. Mas é que o Axl, ele impostava a voz. Ele fazia um aquecimento das cordas vocais. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender Entendeu? A fazer. Você tem que fazer um aquecimento e tal. Tem que fazer um treinamento aí, alguma coisa. Também pra voz não ficar toda zoada. Se bem que a gente encheu a cara, né, no, na sexta-feira lá. E isso ajudou a... É, o álcool também causa problemas, né? O álcool, nas cordas vocais. O cigarro, né? A maconha. E a cocaína, que é o que teve na... Não teve? Ah, não, você foi pra festa. Falando em drogas, o Érico tomou seu primeiro Rivotril. Aê! Aê! Aê! Como é que foi a sensação? Ficou feliz? Olha, quinta-feira, conforme tava se aproximando... Primeiro que fazia 15 dias que eu não dormia. Tá bom. De verdade, porque, tipo, eu conseguia dormir às 2, 2 e pouco, e pulava da cama às 5, já com a mão no celular, assustado, e... Falando, meu, alguma coisa aconteceu e realmente tinha acontecido algum, na madrugada. Foi um nível de estresse que eu nunca experimentei na minha vida fazer essa porra desse evento. Eu não sabia que era tão difícil. Eu achei que fosse difícil, mas eu falei, não, eu tô acostumado. Eu tô acostumado com merda. As merdas acontecem, a gente resolve. Caralho, você tá acostumado com merda. Você não tá acostumado com 85 merdas simultâneas e todas com prioridade número 1, sabe? E aí você tem que... Caralho, velho, que negócio difícil que é essa porra. E aí eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso na quinta-feira que, tipo, a montagem... Cara, nossa, montagem tive que apartar a briga de duas empresas lá, os caras de duas empresas, nossa. Porque... Os negros querendo trabalhar, um corta o fio do outro, daí o cara fica puto, vai peitar, daí vem o caralho, daí junta todo mundo, fala, não, agora nós vamos... Aí você tem que ir lá acalmar todo mundo, fala, pelo amor de Deus, amanhã começa o bagulho, vamos lá. E caralho, só desgraça. E aí você vira a noite no lugar, e aí você vai, e no outro dia você tem que ir pro palco dali, sei que lá quanto tempo, fala, meu, tô acabado. E aí eu tava muito nervoso, e eu achei que eu fosse morrer. Nossa. Aí... surgiu... Um Rivotril. Um Rivotril. Comprimido ou gota? Comprimido. Quantos miligramas? Não sei. Embaixo da língua. É um especialista do caralho. Não, eu sou. Vocês sabem, né? Embaixo da língua comigo mesmo. Tal. Daí eu falei, ah, um sublingual. Sublingual. Então é 0.5, se eu não me engano. Não, 0.01. Esse é forte, fraquinho, então? Não, ele tem uma dosagem boa, assim. Eu fiquei com medo de depois, né, tomar esse treco, dar um... Sei lá, eu... Queria dar a bunda? Não, chegar não? No... Eu tinha que ir pro palco. Daí eu falo... Ei, gente! Ia ser excelente, né? Bem-vindos à Comic... Só que, na verdade, na sua mente, você tava falando mó rápido, né? É. Você achando que... tá... na mente, tava bombando. A realidade é completamente diferente. Isso ia ser foda. Aliás, o maluquinho lá do Marco Polo que deu mostra na galera, eu acho que ele fez isso porque ele tava louco de remédio de gripe também, né? Deram um negócio pra ele tomar e sei lá, mano. Pô, os remédios brota, né, meu? Brota, mas... Pô, o cara fez um dos painéis mais legais, meu. Que ele pulou em cima da galera. E aí a assessora da Netflix completamente desesperada pra tirar o cara de lá. Muito bom, né? Olha que insano, viu? Que mas e aí, dias. Você ficou bem com o Rivotrex? Nossa, dali a pouco fez... Você começou a ouvir o Scorpions, Still Loving You, fala a verdade. Não, na sua mente, assim. Não, tipo, não? Cítaras, assim, sabe? Um negócio, tipo, uma paz, uma calmaria, aí um foco. Viu que beleza? E aí resolvi tudo que tinha que ir pra resolver, subi no palco. Ah, gritando. Eu pensei que você tinha tomado o Rivotril pra dormir. Não, tomei pra não ter um AVC. Pra se acalmar. Meu atacadinho ao mesmo tempo. Ah, eu pensei que você tinha tomado pra dormir. E caralho, velho. Daí tomei... Então, pela descrição do Érico, temos mais um viciado a partir de hoje. Não, mais jurei um, que não tomo mais. Mais um viciado em tarja preta. Não. Parabéns, seja bem-vindo ao grupo. eu jurei Eita. Que não tomo mais. Mas é bom ou não é? Fala a verdade. Olha... não me alerte. Tá, eu não me importo. Se for siliconada? Não, tô nem aí. Será que tem uma diferença muito grande, assim? Não, bunda, né? De silicone eu nunca peguei. Peito já. Oh, mas então, posso mas falar? Não deve ser muito diferente essas de bundas, peito. Essas bundas de silicone, vocês não chegam lá no coisa. Não chega. Não chega. Porque é um longo caminho até. É tipo profundo, assim, entendeu? Você sabe que o cu é bem mais pra baixo, assim, né? Não é... Mas não, eu acho, nunca vi. Ou fiofó, tá? Já conheci mega bundas. Você acha que você consegue comer a Valesca Popozuda? Você acha que não, você acha? Acha que a bunda dela não abre? Você acha que você vai dela... ter que pegar o quê? Um guindaste? Você vai ter que... Ali, pegar um fóceps. Você vai ter que... Você acha que chega? Para com isso. Não é um hipopótamo, entendeu? Você acha que chega até o brioco? Não é um hipopótamo, eu acho que morre na praia. Eu acho que morre na praia. Aliás, eu acho que vai até a metade. Chega na metade, pum! Agora, naquele não caso, deu. Tipo, os homens, o cara mais gordo do mundo, Manuel Uribe, esses caras assim, que você não sabe onde começa uma coisa e onde termina outra, aí sim. Aí que o cara é só, né? Se você precisa. Você tá pensando em. Olha, eu primeiro, não tô pensando respeito. Em comer a bunda do Manuel Uribe. Primeiro, respeito. Respeito que o Manuel Uribe morreu, tá? Ele morreu. E você tá falando em comer a bunda do morto. Então, aí, além de ser desrespeitoso, é necrofilia. Nossa, tá, o que você tá fazendo tudo, aqui. Tudo de errado, então. Tá? E é preconceito. Porque ele é... Só porque ele era o homem mais gordo do mundo. E comer gordo assim tem um nome específico? Não, acho que não, né? Gordofilia. Gordofilia. Gordofilia. Nossa. Você inventou. Uma coisa existe que eu pensei... também a borgofilia. A borgofilia. Tinha um a borgofilia. De... São homens que comem o Érico Borgo, é isso? Borgofilia? Não, quem quer. Quem quer comer o... É, quem tá. Tem obsessão, é a borgofilia. Borgofilia. Tá. Tinha um grupo de mulheres, paniquetes, modelos lá, andando em grupo de fantasiadas... Cosplay lá de Mulher Maravilha, de vocês viram essas? Um monte, assim, tipo, umas 10 andavam juntas o tempo todo. É? Essas daí, tipo, beleza, tinha as gostosas e tal. Mas sabe o que eu pensava? No. Como é que é o nome do negócio lá que a Andressa Urach quase morreu lá? Hidrogel. O hidrogel, que eu sempre chamei de hidromel. Que é essa? Eu falava de hidromel. Ela injetou hidrogel na coxa e quase morreu. Que hidrogel? É um gel. É um com gel água. Tipo... Tipo geleca, assim? É, pra crescer... Pra aumentar o tamanho da bunda, aumentar o tamanho da coxa. Perna, da bunda. Ela teve uma infecção Mas deve ser por isso que aquela mina tem na bunda lá, então. Mas o que que deu na Andressa Urach? Ela teve uma infecção. Tipo, braba. Eu não sei nem o que que deu. Ela saiu já do hospital? Tá na UTI ainda, mas tá... Ela tá na UTI? Ainda? Nossa, oh, mas eu ouvi gente, velho, dizendo que ela ia ter que arrancar a perna. Que isso? Sério? Que ia ser um negócio seríssimo, tipo, da infecção. Ela foi pra UTI, tipo, você não velho. Pode ficar injetando essas que palhaçadas. Que é a Andressa Urach mesmo? É a Vice Miss Bumbum. A Vice Miss Bumbum Brasil? Isso tudo aconteceu com a Vice Miss Bumbum Brasil? Diz pois que é. ela colocou, tipo, 5 vezes, não foi? A quantidade que deveria colocar. Caralho, mano. Brabo. E ela tirou umas fotos, assim, colocou no Twitter. Ela é tipo o Bruce Banner brasileiro, naquele cientista. E mesmo assim, não, ela mais, tirou mais, foto mais. Pro Twitter? Tirou e mostrou a perna dela toda vermelha ou roxa, velho. Sei lá. Não, sério? Puta que pariu, viu? E foi pro hospital depois. Ah, para com isso. Olha, mas eu acho importante que tenha gente assim. Pera, deixa eu fazer um rant rage aqui. Tá bom, faz seu rage e vou defender ela. Vou defender ela. Pô, caralho, Hessel. Ficar tirando selfie no hospital, velho. Não, não era no hospital, foi em casa. Em casa já? É, mas toda fodida. Eu não tô entendendo essa história. Não, foi antes ela aí. Ó, ela entrou duas vezes no hospital. A primeira vez foi por causa disso. E aí depois ela saiu, voltou, mas continuou com esse problema. Porque assim, ela pôs o hidrogel, deu zica. Ela foi tirar o hidrogel. Como é que tira o hidrogel? Enfiando a seringa e puxando. Mas onde fica esse hidrogel? Na coxa. Na coxa. Entre as fibras? Sei lá, aqui na coxa. Meu Deus do céu, que coisa aí grotesca. O que aconteceu? Ela foi tirar. E quando ela foi tirar, é que deu o chabu maior, entendeu? Uhum. Ela pôs, deu merda... Foi tirar, tem que espremer. Cacou. Eu, enquanto técnico em hidromel, o que você tem que fazer? Você tem que fazer micro perfurações ao longo. E apertar, isso? E apertar. Tem que é espremer. Tipo um furúnculo. É, tipo eu berne. Acho que você tem que colocar... Tipo berne. Você bota, não sei, a seringa, alguma coisa assim. Você coloca. Na hora que você percebe que entrou, aí você aperta e usa aquilo pra espirrar pra fora, assim, né? Mas coitado, velho, parece que o negócio foi feio. Porra, mesmo, também, o que caralho? Foi feio. Pra que fazer isso? Ela já é gostosa, sabe? Tipo... É que ela quis ficar mais gostosa sem precisar ir pra academia. Nossa, é obsessão, mano, né? Pera, igual... É que essa obsessão aí das pessoas agora com essas mulher cavalo, cara, tá tudo errado. É a obsessão de virar ultra gostosa, tá tipo... Tá tudo errado, cara. Mas também olha, acho. São os limites. Cadê da ciência? Cadê a Cláudia Cardinale, entendeu? Quem que é essa? Cláudia Cardinale, a mulher mais linda da história da humanidade, Cláudia Cardinale. Não sei quem. Não conheço Cláudia Cardinale. Não é, Hessel. Ela é gostosa demais. Ela é de quando? 1970 e o quê? 70 e alguma coisa. 70, ela fez uma vez no Oeste. Pô, Cláudia Cardinale, mulher belíssima. Luísa Brunet, maravilhosa. Mas então, Luísa Brunet. Eu acho que em nome da ciência é importante que a pessoa fale assim, não vai aplicar 4 vezes não, não vai 3, vai 5 vezes. Porque é tipo o Dr. Jekyll, entendeu? O Dr. Jekyll, se ele não tivesse testado a fórmula em si mesmo, assim como vários cientistas aí que testam a fórmula em si mesmo, por exemplo, Bruce Banner. Ah, então você acha que a Andressa... Você tá querendo dizer que a Andressa Urach é uma gênia da ciência. A Andressa Urach, ela é o nosso Dr. Jekyll. Ela foi lá, testou um negócio nela, que nem o cara lá do Homem Invisível. O Homem Invisível é a mesma coisa, ele foi e experimentou nele mas mesmo. Mas você acha que se por acaso não tivesse dado uma infecção, ela poderia virar, tipo... Ela poderia um ganhar X-Men. Um Nobel, sei lá. Ela poderia virar, não, sei ela lá... Ela tá se transformando em quem? No Godzilla. Tem no aquelas coxas. Mas, por exemplo, o cara lá fez a cagada, virou o Hulk, não é? O outro lá fez não sei o quê, virou o Homem Invisível. Ela iria virar o quê? A Mulher Gel? A She-Hulk. É, a Mulher Gel. A Mulher Gel. Se acho que tivesse dado certo, ela poderia, tipo, se desintegrar, virar um gel. E aí, tipo, ir assim, depois, vruf, virar a Andressa Urach de novo. Sim, que nem um homem fluido. Uma mulher meleca, assim, ela ia mulher, mulher meleca. Mulher meleca. É. Tá aí. Mulher meleca. Então, Andressa Urach é a nova heroína deste país. É a nova heroína do país, é a Mulher Meleca. Mulher Meleca. Então, ela tá certo, no hospital faz porque sim, é o período de sentido. Adaptação que todo super-herói passa. Entendi. Verdade, ela vai sair de lá já combatendo o crime. Ela vai sair de lá combatendo o crime, exatamente. Lubrificando o crime. Ah, Omelete Nights. O que você assistiu, Dani Taren? Eu assisti Livrai-nos do Mal. Um filme de terror, romarização, viu? É bem ruim. A gente pode discutir isso. Bem ruim não, é chato. Primeiro que o filme é com o Eric Bana. O Eric Bana é um cara que não deu certo em Hollywood. Não mesmo. E você fica pensando, ele tem um estereótipo de ator que era pra dar certo. Ele é alto, ele é forte, mas ele é bonito, ele é másculo. Mas você sabe que ele... O que, que ele não fazia deu certo. Na Austrália? O que ele fazia na Austrália, o Eric ele Bana? Ele era comediante. O Eric Bana era comediante. Eric Bana é comediante, fazia stand-up e cacete. Meu e Deus. E por que ele se deu a ficar sério? Não, porque o Hollywood achou que ele seria melhor utilizado no mundo de Hollywood como galã. mas o cara sempre foi comediante. Ele é tipo, sei lá, o Danilo Gentili da Austrália, entendeu? Nossa, engraçado, porque nesse Livrar-nos do Mal, pra mim, um dos pecados do filme é que ele não... Tipo, é um filme... Tem umas coisas muito nada a ver, assim, no filme. Principalmente a veia de comédia que tem no filme de terror, sabe? Tipo, o filme quer ser levado a sério como filme de terror e suspense. E tem umas paradas de comédia que... É. Caralho, que não tem nada a ver. Primeiro, tem o Eric Bana aqui, coitado. Deu errado. Segundo, eu tenho uma... Eu já fiquei aqui discutindo com o Romariz antes de começar. Eu queria dividir com vocês a questão dos padres exorcistas, que eu tenho uma dúvida. Porque o padre do filme... Ele é um padre meio radical, assim. Tipo, ele engravidou uma mina. O padre é o... Como é que é o nome do cara? Faço a menor ideia. É o... Edgar Ramírez. Ele engravidou uma mina, ele era drogadão. Ele bebe, fuma. Ele bebe, fuma, entendeu? Então, assim... Só que ele consegue expulsar o capeta do corpo. Mas já manjei. Mas é que tá. Isso aproxima ele do diabo e ele consegue entender melhor o diabo fazendo isso. Mas você acha que o diabo respeita esse tipo de padre? Porque aí falaram que esse cara era um... Que é diácono? É. Aí diz que o diácono pode fazer tudo isso e pode expulsar o capeta. Agora... Caralho. Olha, falar em capeta, até que caiu um negócio aqui da mesa. Tá são susto, os espíritos zombeteiros aqui. Atacando no Omelette Nights. Mas um padre comum não pode fazer isso. Então, quer dizer, o capeta não respeita o padre que bebe, fuma e é pedófilo. Não, mas ele não é pedófilo. Respeita o diácono que bebe, engravida negra, faz aborto e injeta heroína. Então, eu queria entender qual é a do capeta. Não, mas o que dá a entender... Não. Eu acho que pra você fazer exorcismo, você tem que ter uma autorização da igreja, e tal, mas você pode ser o Jacomo, você pode ser quem você quiser ser, assim, você... Jacomo, eu tô em cima, tô embaixo. Exato, você pode ser o Jacomo, não precisa ser o João também, se ele quiser, ele pode fazer. É, tipo, a única coisa, o que dá a entender é que a igreja tem que dar autorização pra você conseguir exorcizar alguém. E aí, se você consegue, os seus problemas com o diabo, aí é outra história, o problema é seu. Tá. Seus problemas com o diabo vão desaparecer. Aí, pelo que parece, tipo, sempre... todo padre que faz exorcismo tem que ter feito uma merda antes. Porque toda vez o diabo fala... Ah, eu sei que você fez não sei o que lá, não sei o que lá. Ou, no caso desse padre aí, desse Edgar Ramírez aí... Mas não é exatamente assim. Se você for pegar... Esses filmes todos derivam do Exorcista. O que aconteceu no Exorcista é que você tinha lá um padre... Que era um padre que, em certo momento, ele duvidou da fé dele e tal. Exato. Você duvidou da fé, já era, velho. O diabo vai perceber e ele vai te usar. E aí acontece o que acontece lá no Exorcista. E aí, basicamente, todos esses outros filmes, eles partem disso, assim. O cara, ele estuda pra fazer exorcismo. Mas sabe qual é um filme legal que não tem isso? O Invocação do Mal. Os dois exorcistas, o casal lá, eles não têm isso. Tipo, eles não têm o questionamento da fé. O problema deles é o cuidar da filha, né? O problema da filha lá. Uhum. Não é necessariamente o problema da fé em si, que normalmente é o que toca na hora que então seria vai rolar. A profissão de padre exorcista uma espécie de... É uma maldição. De punição para os padres que já fizeram uma cagada. Por exemplo, se é um padre que anda na linha... Então, a sua igreja não vai te colocar pra tirar o capeta porque você anda na linha. Aí você fez uma cagada e falou, meu, manda esse cara tirar a capeta porque... É como se ele virasse, sei lá, ah, vai trabalhar no almoxarifado, vai. Sai da minha frente, vai. Tipo, meio que uma punição, entendeu? Você ser rebaixado, tipo, você ir pra segunda divisão... Dos padres. Mas não, dos padres. O cara pra ser exorcista tem que ser um padre foda, assim. É. Não pode ser um padeco. Tem que ser um... Então, o padre que anda na linha é um trouxa, então. É, e nunca vai ser promovido. Nunca vai ser exorcista. Ele tem que ser um padre, tipo, com malemolência, entendeu? Com malemolência. É. Tem que ser um padre que questiona a própria fé, tem que ser um padre com vícios, tem que ser um padre com... Que já teve relações. É, exatamente. Tem que ser um padre... Não pode ser o padre coxinha, entendeu? O padre coxinha não vai exorcizar ninguém. Ele tem que ter um pezinho no purgatório, no inferno, assim, entendeu? O padre cagado, então, é melhor que o padre que não é cagado. Pra filmes, com certeza. Tá, entendi. Omelete Nights. Eu assisti o último filme do Nicolas Cage. O Apocalipse. E aí, eu acho que tá acontecendo uma coisa muito séria com o Nicolas Cage. A gente tem que ligar pra ele e questioná-lo. Que é o seguinte. Ele, depois de, sei lá, Con Air... Ou A Rocha. Caralho, isso tem tempo, hein? Isso foi em 1965. Desde lá, ele não faz nada que preste. Entendeu? Não faz mesmo. E ele virou isso uma... na sua opinião, né? É. E ele virou um ator ruim. Só que nesse filme, Apocalipse, do avião, que é o grande arrebatamento, que é o sonho de qualquer pessoa, é o arrebatamento, o Nicolas Cage simplesmente parou de atuar. Ele não atua no filme. Como não? Ele é a melhor coisa que tem no filme. Ele não atua. Você viu esse filme, Hesse? Eu vi. Ele não atua no filme. Eu vi, é o pior ele filme que ele entra já fez, no mas filme. Ele tá não, muito ele entra no filme. Caralho, o pior filme que ele já fez. Ele senta na aeronave, ele não tem... Ele não fala as falas quando, como tem quando que ele dizer. Tá, quando ele tá sentado lá, quando ele tá não no, tem expressão, no cockpit, ele não tá... tem nada. Ele tá ali, tipo, eu vou sentar aqui, o filme tá desenrolando, eu vou falar esse texto... E beleza! Não, ele não atua, Hesse, pelo amor de Deus. Quando ele está sentado lá, pilotando o avião, que ele está tentando entender o que aconteceu com a tripulação, que ele começa a se ligar que as pessoas que sumiram eram católicas, eram crentes e tal, ele, no momento que ele percebe que o que aconteceu foi o arrebatamento, você percebe na cara dele o sofrimento. Ele sofre. Ele sofre e ele vira para a menina que era o moço e fala, eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu acho que isso foi, sei lá o que ele fala, sei lá, que é o Apocalipse, eu acho que foi o não sei o que cristão, acho que foi alguma coisa, e você acredita no que ele tá falando. O Nicolas Cage, ele é incompreendido. Ele eu faz acho... um filme por semana, e aí as pessoas acham que, pô, tá se repetindo, nossa, tá nada. Não, ele não tá se repetindo, ele parou de atuar, ele desistiu, ele desencanou. Ele desencanou. Eu não tive a menor curiosidade Nicolas de ver Cage esse filme. Desencanou. Nicolas Cage é o feijão do cinema, sabe? Aquela coisa. Você come todo dia, tal, você esquece dele, aí você viaja pra fora. Você sente e aí falta. Você fala, pô, que você quer vontade comer, de comer feijão. Entendeu? Ele é o feijão do cinema, Nicolas Cage. É. Você passar muito tempo você ver um filme do Nicolas Cage, você vai ficar tipo, putz. Faz tempo que você come muito, você vai. Né? Você come muito, você passa mal, você peida e tal. E aí. Sei. Mas você sente falta. Você acha que eu tô com overdose, então, Nicolas Cage? Você tá peidando o Nicolas Cage. Acho que eu tô peidando o Nicolas Cage. Eu acho que você tá. Esse filme pra se preparar pro arrebatamento também, né? O arrebatamento é uma coisa que vai acontecer. A gente não se preparou pra crise da falta de água, a gente não se prepara pra um monte de coisa. A gente sai, você sai na rua assim, sabe que vai chover, anda sem guarda-chuva. É. Então, pô, a gente é muito mal preparado pra tudo, né? E aí que vai chegar o arrebatamento aí, pode acontecer daqui a pouco, daqui a 5 minutos. Tá, mas a questão do arrebatamento, ela é muito preocupante, porque se você não for levado, você vai ficar, tipo, não sei, eu fico pensando, eu vou ficar muito triste se todo mundo for e eu ficar. Putz, é triste, né? Da olha, não, dependendo das pessoas da que levarem, aqui. Tá de boa. Vai não, ficar da hora aqui. Tipo, meu, é triste que você fala, cara, Deus não gosta de mim. É, mas vai ficar aqui só a galera da balada, Deus, vai ser mó legal. Vai falar, meu, não sou uma pessoa querida perante a força maior que rege. Perante a eternidade, né? Perante assim, meu, exatamente, perante a eternidade. Não, cara, não sou uma pessoa benquista. É tipo chegar naquela porta do balada Granfina lá e o cara não baixar aquele cordão de veludo, sabe? É barrado na balada. Cê barrado na balada. É teu nome não tá na lista. Eu acho o contrário, só ficaram as pessoas legais que vão pra balada, foram levar todos os malas. Os malas exatamente, foram levados, tipo, vai pro paraíso, vai. São vai, os caras que vão pra balada, entendeu? Que vira à noite, sabe? A galera que curte. Exatamente, eu quero entendeu? Ver com os pecadores, velho. Não quero ver com esses caras, não. Não, tá doido. Não, eu vou me sentir excluído. Pensa o seguinte. Vou me sentir mal. Tipo, porque o arrebatamento é cristão, né? Sim. Sim. É cristão. Aliás, no filme tem um muçulmano que é deixado pra trás, coitado. Achei sacanagem também. Sacanagem, né? Porque ele tem um deus também. E não é um deus só pra todo mundo? Não, mas, desculpa, mas leva a regra... ele também. Vai falar isso tá errado. Vai falar isso pra galera aí que é um deus só pra todo mundo. Tá errado isso aí também, nesse filme tá errado. A regra é clara. A regra do filme é clara. Vai cristão que tiver... É o cristão, então acabou. Se não é cristão, que tiver seguido as regras aqui, e blá, blá, blá. Sobra um. Mas, poxa, sei lá, eu acho estranho, tipo, pô, minha avó vai, eu não vou? É, então. Olha, pô. Foi a mulher do Nicolas Cage, foi o filho, ficou a filha e o pai. Puta sacanagem. Essa filha dele, hein? Essa filha dele é bem saidinha. Puta sacanagem você ficar. Eu acho também. Entendeu? Não, eu acho que é, pô, tipo, vai seus parentes, você fica. Avó, entendeu? Hã? Eu tomo conta da minha avó, gosto da minha avó. Ué, que bom que ela foi, então. Ela vai estar num lugar muito melhor. Foi. Mas caralho, todo bem que eu fiz pra minha avó, entendeu? Não vale a pena? Vale, mas ué, deve ter alguma coisa que você fez que não adianta, porque não compensa. É, fudeu, então... Então, olha, a gente faz a balada do... Como é que chama quando você balada faz? Balada do fim do mundo. Não, como é que é quando... Entrou alguma coisa. Jogaram um bilhete atrás, debaixo como da porta. Como é que é quando você faz o... É, jogaram um bilhete. O after. Jogaram o after. A gente vai fazer uma festa do after do arrebatamento. O bilhete diz o seguinte. Preciso do estúdio. Até que horas isso vai? Ai, ai, ai. Vamos responder aqui. Até que horas vai? Vai jogar de volta ali. Vou jogar de volta. Ó, mais ou menos, vou por aqui, mais ou menos 10 minutos. Até que horas isso vai? É o respeito que o Omelette Nights tem nessa empresa. A gente não é muito bem... O Omelette Nights não é muito respeitado. Não é. Mas o Omelette Nights não é respeitado na empresa. Quando a gente ficar aqui no arrebatamento e a gente for fazer a festa do after, eu não vou chamar ninguém dessas porra aí pra ir na festa. Porque vai, não vai, vai ficar todo mundo também. Vai. Não vai um vai, aqui. Não vai um. Não vai, tem ninguém que presta nessa redação. Vou fazer o after do arrebatamento e vai ser foda. Não Omelette. Mas, gente, por falar em final de ano, saiu uma matéria no UOL que a manchete era algo mais ou menos assim... Evite striptease na festa e da beber firma. Muito na festa da firma. Juro pra você que a manchete era essa. Estava na capa do UOL. Então... É engraçado a ordem que eles falam, né? Evite tirar a roupa e beber muito. Como se alguém sóbrio tirasse a roupa. Exatamente. Porra, tô sóbrio pra caralho. Essa festa tá muito sóbria. Vou tirar minha roupa agora. E todo mundo vai ficar bêbado. E todo mundo vai ficar muito louco. Você acha que existe o quê, então? Uma relação, umas regras pra festa da firma? Alguém já foi demitido porque tirou a roupa? Não, na festa da firma é tipo Las Vegas. Coisa. O que acontece na festa da firma fica morre na lá. Festa da firma. Fica na festa da firma. Mas, tipo, eu não conheço ninguém, nem nos meus outros empregos, que tenha sido demitido por festa da firma. Mas fica mal visto. Eu faço questão, sou o primeiro que vou embora. Sou ou não sou? Tem que dormir cedo, né? Eu não aguento festa mais, cara. Não aguento. Eu tinha um chefe que trabalhava na Abril. E há muitos anos atrás, e numa festa de uma firma, ele me contou uma vez que ele ficou tão bêbado e que ele vomitou todo o corredor de carpete. Carpete, a redação toda carpetada, assim. Aí ele vomitou, ele voltou depois, quando eles iam voltar, não sei se era o dia seguinte, quando que era, uma semana depois. Voltou lá, tava tudo limpo, ninguém falou nada, absolutamente nada. Até o dia que ele saiu da Abril, muitos anos depois, e aí o cara lá, que é, sei lá, alguém, um tivita da vida lá, chegou, tal, muito bom, todos esses anos que a gente passou junto e tal, e aquela vomitada que você deu no carpete lá, fica de boa, tal, não sei o que, falou assim. Todo mundo ficou sabendo. Aí, beleza, pronto. A gente podia gravar um Omelette Nights numa festa da firma, né? Tipo, a gente só ficar falando das pessoas sem citar os nomes, ia ser engraçado o que tava acontecendo. Fazer a locução da festa da firma. Falando em locução, os caras que fazem locução de League of Legends, essas coisas, pô, cara talentoso, né, mano? Eu não ia conseguir, mesmo porque eu olho o cara jogando assim, não consigo saber nada do que tá acontecendo. Então, a boa diferença já é isso, né? Se você entender o que tá acontecendo, já ajuda. Mas eu acho legal porque, caralho, lá na Comic Con, o cara tava narrando o campeonato de League of Legends, os fãs iam ao delírio, velho. Tava galera... cheio? Eu nem vi. Eu passei lá uma vez. E tava cheio? Tava cheio. Tipo, e a galera ia lá, pirava no, nos narradores e nos jogadores lá de League of Legends e Smite. Falei, caralho, mano, igual torcedor de futebol mesmo. E a torcida dividida, assim, uma parte era pra CNB, a outra parte era pra Kabum. Olha, essa coisa de gritar e a galera vibrar, eu descobri minha... Olha, Dani, esses 4 dias, eu descobri minha vocação de vida. Qual que é? Pastor. Pastor? Eu sou um pastor nato. Eu nasci pra ser pastor da nerdice. Você vai montar uma igreja? Né? Igreja olha, do... eu vi vídeo meu... Possuído em cima do palco. Possuído. Eu pelo não ritmo ragatanga? Olha, se tocasse o ragatanga, desfilei de capa. Você desfilou de capa? Vocês sabiam disso? Eu você viu vi a isso? Foto sua, mas eu não vi o vídeo. Eu vi a foto, eu não capa, vi nem foto. Eu vi uma foto. Eu desfilei de capa, cara, pra 2.000 pessoas. Desfilei de capa. Mas tipo o Clube das Mulheres? Não, tipo com estilo. Você não tirou a roupa, então? Dominando a capa, entendeu? Não, eu pus roupa. Eu não tirei roupa nenhuma, eu pus. Mas ah, você pôs roupa? Eu coloquei uma capa. Porque eu tinha... A gente tava discutindo Star Wars num dia e eu falei que achava Lando Calrissian o cara mais elegante da história. Sabe, se o Star Wars sabe quem é Lando Calrissian? Não. Lando Calrissian é aquele negão que tem um bigodinho, usa uma capa, que dá em cima da princesa Leia. Ah, é tá. Tipo um pimp. Ele é o Blaxploitation do espaço. Assim. É o Blaxploitation do espaço. O cara é muito estiloso, muito, muito estiloso. E ele vê, hello... Oh, ele é todo malandro. E aí eu acho ele incrível, assim. Um dos meus personagens favoritos de Star Wars é esse cara. E eu queria que a capa voltasse. Eu acho que a gente podia. A capa e pochete. Você acha que tem que voltar a capa e a pochete? E a toga, não pode esquecer. A capa, a pochete, a toga. Um monte de coisa que tá esquecida aí. Um monte de coisa tá esquecida e você eu acha acho que uma... tem só que não voltar. Pode usar as três coisas ao mesmo tempo, né? É exagero, é, né, Hessel? Porque, tipo, aí fica over, né, gente? Teve um cara, né, na CCXP lá que chegou pra mim, olhou assim pra mim e falou, ó, aqui, ó, apontando pra pochete. Eu vi a pochete, mas eu não gostei da pochete dele. Eu, era nem, muito eu nem vi direito, eu vi que era uma pochete. Mas só era falei, boa. Ela tinha muito... Ela era tipo um coldre. Ela é muito moderna. Eu não acho que é por aí. Eu acho que tem que voltar aquela que era pochete um... de couro. Pochete de couro, exato. De couro, com exato. Dois bolsos. Que tem aquele zíper desse tamanho, assim, que fica fazendo slang, slang, slang, slang. É esse mesmo. Entendi. Que entendeu? Coisa medonha. E aí, no outro dia, eu falei, ah, puta, amanhã eu vou... Eu queria poder usar capa. E alguém falou, cara, você tá na sua própria Comic Con. Se tem um lugar que você pode usar capa, é aqui. Eu falei, puta que pariu, você tem muita razão. Amanhã eu vou usar capa. Por que não? Aí eu esqueci da história da capa, porque sim, eu tava tendo um AVC. Sim, normal. Provavelmente eu tive um AVC depois de falar isso e apagou. E aí, no outro painel, no outro dia, alguém gritou, cadê a capa? Eu falei, caralho, não tem a capa. Levantou uma menina da plateia. Com uma capa. Com uma capa, me entregou uma capa branca. Vestiu a capa em mim e eu fiz o painel inteiro de capa. Eu não sei nem você que se sentiu bem de capa? Eu me senti incrível, porque ela acaricia você o tempo inteiro. Ah. Por isso que os super-heróis usam. Porque você tá lá combatendo o crime, tá difícil, você tá apanhando, você tá sofrendo, mas você passa ali, ó. É um abraço. Ela roça no seu ombro, ela roça ali no seu cotovelo. Era uma capa suave, era uma capa de seda. Te conforta nos ela piores conforta. Momentos. É um carinho. É um carinho. É tipo, você tem uma membrana ao seu redor que te acaricia o tempo inteiro. Entendi. Nossa, eu não sei como super-heróis não lutam de pinto duro. Sinceramente. Você ficou de pinto duro no quadro? Eu fiquei procurando. Superman, assistam. Né? Se você tiver o vídeo na internet desse painel, eu não lembro qual foi, desculpa. Tive um AVC depois, apagou. Mas procurem esse vídeo e você vai ver que eu fiz toda a apresentação ereto. De capa e ereto. De capa e ereto. Não, eu acho muito bom que as pessoas façam análise desse vídeo justamente para mandar um e-mail pra gente e dizer se o pinto do Eric Borges conseguiria comer Valesca Popozuda, por exemplo. É isso. Uma bunda com hidrogel. Excelente. Ou silicone. Acho que pelo vídeo... Acho que Geekbusters essa história da bunda aí, viu? Dá pra ter uma noção se dá ou não. Geekbusters. Geekbusters. Dick e fica aqui como Busters. Uma última... Caçadores de pinto. Dick Butters. Dick Butters. Dick uma última Butters. Dica aqui. Caralho, tá aí, ó. É puta ideia de programa. O Dick Butters é o Caçadores de Mitos XXX. Né? O Dick Butters. Butters. Acho digno. Acho que vai bombar, Dick. Literalmente falando. Mas eu quero encerrar esse Omelette Nights dizendo que vocês poderiam fazer uma vinheta de final de ano tipo a da Rede Globo. Demorou. Hoje é o novo dia de novo... Sabe, todo assim, mundo vestido de toga. Todo mundo de toga capa, ou de capa. E aí, duro. Todo mundo assim, com a mãozinha pra cima nas suas mesas. E depois reúne todo mundo na grama. Aí a câmera sobe, assim, faz um... Entendeu? Acho que seria legal, acho que ficaria bonito pra fechar o ano do Omelete. Pode ser. E reparem, prestem atenção na vinheta de final de ano da Globo, que é essa música, como você todo acha que ano tem é. De pinto duro, ó. Não tem ninguém de pinto duro. Mas o Faustão e o Jô Soares foram colocados digitalmente... Junto com seus coleguinhas, e dá pra perceber que cê eles tá não estavam zoando, no auditório! É sério? E é inacreditável de ruim! Nossa, eu tenho que ver isso. Podem agora. Prestar atenção: o Jô Soares e o Faustão foram colocados no pós. Eles não estavam lá com a galera toda da Globo, se abraçando e batendo palma. Podem reparar, foram colocados digitalmente. Aliás, eu visitei, hein? Você não sei se tá sabendo, eu visitei ali o Projac. Eu vi que você foi na Fátima estive Bernardes. Projac, estive em Fátima Bernardes. Ela tem cabeção? Não. Ela parece que tem cabeção. Elegante. Ela é elegante? Uma mulher ela parece que tem um corpinho e um cabeção. Ela é muito agradável, Fátima Bernardes. Agradável, uma boa palavra para definir foto, alguém. Eu, Fátima e Rodrigo Lombardi, tiramos foto. Ela é muito agradável. Foi e muito Rodrigo agradável. Lombardi é bacana? Rodrigo Lombardi é um puta nerd. Acredite se quiser. Eu acho ele gato, bem gato. Olha... Ele é um homem bonito, mas é um tremendo ele nerd. Também, ele é muito nerd. Adora. Mas nerd, ó, um cara bonito e nerd é bom porque é um cara bonito e rico, porque nerd tem dinheiro, eu descobri isso na Comic Con. Não, e ele é rico mesmo, o cara tem dinheiro pra caralho. E ele é ultra fã de Sandman e o Gaiman. Falei pra ele passou um tempão lá com a gente na live. Pô, e ele fez Caminho das Índias, né? Foi, eu perguntei pra ele, se você fosse interpretar um super-herói, você gostaria? Ele falou, porra, muito, qual super-herói que você gostaria de... Ele queria ser o Sandman, ele queria fazer Sandman. Aliás, falando em astros, assim, das novelas, um dos pontos altos da minha Comic Con foi a hora que eu entrevistei o Felipe Fogosi, E a gente grande Felipe Folgosi. E a gente tá falando de ficção científica e tal. E eu falei pra ele, olha, parabéns, você estrelou a novela que foi um dos primórdios do raio laser na TV. A primeira vez que o raio laser foi usado na teledramaturgia brasileira foi em Olho no Olho. E eu fiquei explicando pra Carol, que é muito nova pra ter visto essa porra, que Olho no Olho era um negócio sci-fi, assim, ultra, cara. Eu adorava. Felipe Folgosi, Patrícia de Sabri e Nico Puig. Exatamente. O Felipe Folgosi foi meu herói, eu entrevistei ele. A gente podia ter juntado, inclusive, porque eu tenho um contato que conhece Nico Puig. Caralho, a gente pode juntar Felipe Folgosi e Nico Puig. Vamos trazer Felipe Folgosi e Nico Puig aqui pra discutir Olho no Olho. Nossa, demorou, vamos. Vamos? O que você acha, Dani? Eu acho ótimo. Então vamos agitar isso aí. Vamos. Então tá. Até a próxima. É a promessa então... aí, a promessa então. Então fica acabou. Fica aí essa promessa, acabou. Acabou na torcida porque... pro arrebatamento. Até a semana que vem, meus amigos. Até a semana que vem. Um beijo a todos vocês e não esqueçam do hidromel. Injetem hidromel. Onde vai injetar o seu hidromel, hein? É, cuidado onde você vai injetar. Em que orifício você vai injetar o seu hidromel. E olha o arrebatamento aí, vai chegar, olha só. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.